agradeço mais um dia, meu Deus, pela vitória, pelo passo que eu dou, pela coragem, pela glória, pelo sorriso que trago no rosto, por cada momento vivido, pela minha coroa, pela esposa e pelo meu filho. A trajetória que trilhamos, pode crer, foi só progresso. Conheci vários irmãos, aliança, vínculo eterno, pra continuarmos firmes, simplesmente pela verdade, pela casa que nos aconchega, a sabedoria e a dignidade. O Senhor nos ensinou como se amar ao próximo, independente de quem seja, sempre vai ser um dos nossos. A caminhada não é fácil, mas o Senhor está com nós, independente da situação, nunca estaremos sós. Obrigado pelo grupo, Carta Magna afirmou, graças ao manto abençoado que por aqui passou. A cada árvore plantada, a cada pássaro cantando, a cada criança feliz, a cada mano ali trampando, pelo pão de cada dia que na mesa nunca falta, pelo mar maravilhoso quando calor a gente nada, pela amizade verdadeira que está do nosso lado. Que o Senhor nos abençoe eternamente, obrigado. Agradeço grandemente quantas vezes for possível. O Senhor é o caminho, a verdade dos nossos filhos. Só temos que agradecer, ainda é pouco, é só homenagem. Agradeço enquanto é tempo, estamos na terra só de passagem. Que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O Senhor está comigo, meu Deus bendito, das trevas me trouxe a luz. Como é gratificante as coisas simples da vida, acordar toda manhã junto com minha família, abrir meus olhos, poder ver a claridade do sol, me levantar, arrumar a cama e dobrar o lençol, com as mesmas mãos que lavo o rosto, corto o pão de cada dia, faz o café antes do almoço que é servido pra família. Com um copo na mão, sinto o cheiro, o paladar, obrigado meu Deus por poder me alimentar. Chamo os meus filhos pro café, com a voz que o Senhor me deu, já responderam, eu posso ouvir, muito obrigado meu Deus. A caminhada eu sigo em frente, a trajetória Deus me guia. Te agradeço, meu Deus, por minha saúde e minha vida. Obrigado, meu Deus, por nunca me desamparar. Até nos dias de angústia me deu força pra lutar. Morreu por mim, pros meus pecados, e foi capaz de perdoar. Meu coração às vezes duro, vem, meu Deus, me libertar. Quero sentir sua presença dentro do meu coração. Obrigado, meu Deus, pela sua proteção. São tantas bênçãos que nem sei como posso agradecer. A maior delas é minha vida, que pertence a você. Oh, Deus.